agora início, Diga Lá ao Senhor Fado. O melhor da guitarra portuguesa, com Joana Santos. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Diga Lá ao Senhor Fado. Eu sou a Joana Santos e estou aqui consigo para a segunda edição de hoje, dia 22 de dezembro do ano de 2010, trazendo para si mais fado, mais tesouro português. Já sabe que pode fazer o seu pedido através do nosso e-mail geral.radioantenaweb@gmail.com. Sinta-se à vontade, nós depois fazemos o resto. Peça a sua prendinha de Natal, porque temos, tenho a certeza, que um bom fado é uma prenda bem original. Vamos começar com João Brasa, A Rua do Silêncio. Logo depois, Pombalinho, na voz de Maria Teresa Noronha. E terminamos com Alamares, na voz de Maria Ana Bobon. Assim é que eu já ia trocando o nome. Fique por aí, deixe-se ficar com o seu Diga Lá ao Senhor Fado, que traz para si grandes fados e grandes fadistas. Do silêncio é tudo mais ausente, até foge o luar e até a vida é pranto. Não há juras de amor, não há quem nos lamente, que o sol quando lá vai é para deitar quebranto. Não há juras de amor, não há quem nos lamente, e o sol quando lá vai é para deitar quebranto. Na rua do silêncio o fado é mais sombrio, e as sombras de uma flor não cabem lá também. A rua tem destino, e o seu destino frio não tem sentido algum, não passa lá ninguém. A rua tem destino, e o seu destino frio não tem sentido algum, não passa lá ninguém. Na rua do silêncio as portas estão fechadas, e até o sonho cai sem fé e sem ternura. Na rua do silêncio há lágrimas cansadas. Na rua do silêncio é sempre noite escura. Na rua do silêncio é sempre noite escura. Naquela casa afastada, a miséria fez morada e nunca mais quis sair. Quem lá mora não tem nada, mas nos vasos da sacada há saudades a sorrir. Vasos da sacada há saudades a sorrir. Saudades lembram a esperança que nunca amor nem cansa, se viveu no coração. De amor já desfeito, sempre fica uma ilusão. E embora pesem no peito sombras de amor já desfeito, sempre fica uma ilusão. Por isso mesmo, que importa que a miséria bata à porta, se a esperança entrasse e como sol da aurora nos cantares da secada, há saudades a sorrir. E como o sol da alvorada nos canteiros da secada, e há saudades a sorrir. Diga lá ao Senhor Fado. Para enfeitar o teu barinho, quero-te a Maria Alva, a moda antiga, chapéu de aba direita de um castiço figurino, e na boca formosa uma cantiga. Bote de polimento que se beija bem o salto, me cair a mim. Sobre a calça de cos alto, se marra da estragão afadistada, namoraria desde a amendoeira a guia, e vamos encher de alegria esse bairro sonhador que esta guitarra. Cavaleiro na tua camisa branca, fica mesmo ao pintar se não te importa. Vamos depois aos touros no domingo à Vila Franca, e na segunda-feira para as hortas, na adega mais antiga da calçada de Cabiche, havemos de cantar o rigoroso. Pois uma melena no cabelo de exibicho, e sobre a orelha um cravo imperioso, namoraria desde a amendoeira a guia, e vamos encher de alegria esse bairro sonhador.

valer no desgosto. Pobre de mim, pouco valho para te impedir na desgraça, para te valer no desgosto. Porque choras, não me dizes. Chegamos ao fim da nossa emissão de hoje. O tempo passa a correr e nós temos mesmo que ir embora, mas amanhã, às mesmas horas, estamos aqui. Primeira edição às 13 horas e a segunda às 19h30. Vamos embora por hoje, mas não esquecemos que amanhã queremos estar consigo durante estas duas emissões para trazer um pouco mais do nosso tesouro português. Já sabe que se tiver algum fado para nos pedir, se quiser pedir aquela prendinha de Natal ou dedicar aquela prendinha de Natal a alguém, é só enviar-nos um e-mail para geral.radioantenaweb@gmail.com e nós depois passamos aqui aquele fado solicitado. Vamos terminando por aqui. Da minha parte, tudo por hoje. Desejo-lhe uma ótima noite. Se já estiverem preparativos para o Natal, então, bons preparativos, que tudo lhe corra muito bem. Terminamos com Carlos do Carmo e Cecília do Carmo. São estas as duas vozes que ficam no fim desta nossa emissão. Fique bem, tenha uma boa noite e até amanhã. Agarro a madrugada como se fosse uma criança. Uma roseira entrelaçada, uma videira de esperança, tal qual o corpo da cidade, que amanhã cedo ensaia a dança de quem, por força da vontade de trabalhar, nunca se cansa. Vou pela rua desta lua que no meu tejo acende o cio. Vou por Lisboa, maré nua que desagua no Rocio. Eu sou um homem na cidade, que

Quer eu queira, quer não queira, não posso.